Essa és Living no ano 2018 e é exemplo do que já aconteceu em anos anteriores, nomeadamente com a Fundação do GIL e o ABC de Braga. No âmbito da sua ação de responsabilidade social, entendeu apoiar a Rádio Boa Nova, localizada em Oliveira do Hospital, que foi um concelho muito afetado pelos incêndios do dia 15 de outubro, e achamos que era uma instituição a apoiar.